abraço, tamo junto. Pra castigar. Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça. O mundo seu quarto hoje anquadeja. Quando cê for virar o olho, eu vou parar só pra castigar. Pra castigar. Hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça. O mundo seu quarto hoje anguadeja. Quando cê for virar o olho, eu vou parar só pra castigar.